Pasta 14. Resolução dos problemas das pessoas. Não há respostas. Busque-as carinhosamente. Como sua mente de Buda pode modelar suas políticas e procedimentos? Onde está a lista de coisas que não devemos venerar? Lawson, Fusao e Nada. Entre aspas, the list. De, entre aspas. In so doing. Em Legends from Camp 1. Durante a vida do Buda, os monges de sua organização, a Sangha, desenvolveram um complexo sistema de regras que respondia a situações cotidianas. Pouco antes de sua morte, o Buda disse aos monges que podiam se livrar de todas as regras, exceto das mais importantes, que eram poucas. O problema é que eles não conseguiam distinguir as importantes das corriqueiras, e por isso o livro de regras cresceu e se tornou extremamente rígido, a ponto de virar um texto sagrado. Não era isso que o Buda queria. As políticas e procedimentos oficiais da maioria das organizações são simplesmente outro exemplo da tendência humana de tentar controlar a vida, de torná-la previsível, administrável, consistente e justa, como se o ato de exigir a ordem bastasse para produzi-la. Embora a intenção de criar a ordem nem sempre seja má, é impossível implementá-la consistentemente. Sempre surgem novas situações e problemas, e ainda não pensamos em regras para tudo. Por isso, fazemos mais regras. Desenvolvemos fórmulas complicadas e explicações detalhadas para tornar mais precisas as regras. Publicamos manuais de políticas, grandes e grossos, para que todos saibam quais são as regras. Entre parênteses, embora poucos cheguem a lê-los, e nosso mundo laboral seja tão seguro, ordenado e bem organizado quanto possível. Nossas políticas e procedimentos apresentam uma resposta para cada eventualidade. 3 pontos. Bem, quase todas. Vamos sempre acrescentando mais regras, mas nunca apagamos nenhuma das antigas. Começamos a venerar nossas políticas e procedimentos. Elas se tornam textos sagrados. O Buda sabia que as regras podem nos machucar. Perdemos de vista o espírito da política e nos afogamos na letra da política. Ficamos enredados em minúcias burocráticas, emaranhados e amarrados em pesadas teias de aranha criadas por aracnídeos trajando ternos listados. Ficamos paralisados e perdemos a eficiência que as regras visavam proteger. Poucas organizações compreenderam este problema melhor do que a Nordstrom, a cadeia de lojas de departamentos, renomada mundialmente por seu soberbo atendimento ao cliente e excelentes práticas de pessoal. Anos atrás, o Manual de Políticas de Funcionários tinha apenas uma página e uma regra, 2 pontos. Regra número 1, 2 pontos. Use seu bom senso em todas as situações. Não haverá regras adicionais. O Buda sorriria. E o que o Buda faria sobre políticas e procedimentos hoje em dia? Se trabalhasse em outro lugar que não a Nordstrom, poderia arrancar as páginas do manual de políticas da empresa e usá-las para forrar a gaiola do canário. Quando todas as páginas tivessem sido usadas, ele abriria a gaiola e libertaria o canário. Se o Buda fosse um consultor de diversidade, que conselho daria a seus clientes? É fato que, em meio à humanidade, há diferentes disposições mentais, interesses, necessidades e assim por diante. Portanto, quanto maior a diversidade de tradições religiosas disponíveis, maior sua capacidade de atender às necessidades de tantas pessoas diferentes. O 14º Dalai Lama, The Heart of the Buddha's Path, 2. A diversidade é um assunto paradoxal para o Buda, pois num nível mais profundo, não existe diversidade. Diversidade implica a separação de coisas essencialmente separadas. Mas quando atingimos a, entre parênteses, não essência das coisas, não existe separação. Somos todos, entre aspas, não dois. Naturalmente, porém, quando vemos as outras pessoas, percebemos a diversidade. Uma diversidade de cores da pele, de formas corporais, de idades, orientação sexual, personalidade, estilo de trabalho, valores, padrões de pensamento, habilidades, talentos e assim por diante. Temos a impressão de que as pessoas são muito diferentes umas das outras, em níveis muito variáveis. Como precisamos viver nesse nível prático? O que devemos fazer a respeito da diversidade? O Dalai Lama, na citação acima, faz uma sugestão com base no Buda, usando a religião como exemplo. Devemos aceitar e apreciar as diferenças humanas, reconhecendo que, entre aspas, cada louco tem sua mania. Cada religião conversa com sua cultura. Mesmo dentro de uma cultura específica, pessoas diferentes adotam religiões diferentes. Para o Buda, isso não é um problema. Ele sabe que é tolo e inadequado impor uma religião conformista, do tipo, entre aspas, tamanho único. Com efeito, você pode seguir o budismo e outra religião ao mesmo tempo. Na Ásia, muitos budistas são confucionistas ou taoístas, ou adoradores de Bonpo, ou seguidores de uma enorme variedade de religiões locais. O budismo sempre se adaptou à diversidade das culturas onde se instalou, e está fazendo isso neste livro também. Por exemplo, o budismo, mais do que qualquer outra religião mundial, acolhe a diversidade. Se a diversidade enriquece a religião, deveria enriquecer aspectos do local de trabalho, dois pontos, cargos, o espaço de trabalho, comunicações, horários, benefícios aos funcionários, incentivos, estilos de trabalho, tipo preferido de liderança e assim por diante. Não devemos insistir em práticas do tipo, entre aspas, tamanho único, pois fazê-lo seria desonrar a diversidade que faz com que as coisas funcionem. O paradoxo é que, num nível mais profundo, somos todos a mesma coisa. Apoiamos a diversidade porque sabemos que somos fundamentalmente tão parecidos. Todos querem receber o pagamento justo por seu trabalho, querem o reconhecimento e a apreciação por suas contribuições, querem respeito, querem trabalhos interessantes, significativos. Querem dinheiro suficiente para arcar com suas despesas. Querem bondade e compaixão dos outros. Querem se sentir bem com relação ao seu trabalho e assim por diante. O desafio da diversidade, do ponto de vista do Buda, é ser justo com nossas diferenças e com nossa unidade fundamental. Se tratarmos a todos exatamente da mesma forma, estaremos desonrando a diversidade e a unicidade humanas. Se tratarmos a todos de maneira diferente, como manteremos a equidade e a justiça? Vamos sugerir o modelo familiar, pois uma organização é de diversas maneiras como uma família. Quando uma família tem vários filhos, os pais sabem que cada um precisa ser tratado de forma diferente, pois cada criança é única. Mas os pais sabem que também precisam ser justos, tratando cada filho de maneira equitativa. Os pais vão lhe dizer que isso não é fácil. Na verdade, é bem difícil. Exige uma percepção constante das necessidades de desenvolvimento de cada filho, equilibrada com as necessidades dos demais, e uma vigilância constante para se manter tempo, energia, disciplina, atenção e amor na proporção certa em cada situação. Isso também envolve uma negociação frequente com os próprios filhos. Todos, pais e filhos, têm um papel a cumprir na manutenção da equidade e da justiça dentro da família. O mesmo acontece no local de trabalho. Todos, tanto a gerência quanto os funcionários menos graduados, têm um papel a cumprir na criação de uma organização que acolhe a diversidade e é conscienciosa. Isso requer comunicação constante, negociações e renegociações frequentes, flexibilidade, disposição para mudar e, acima de tudo, compaixão e humildade. É fácil? Não. Vale a pena? O Buda diz que sim. Ter a mente do Buda o afasta de estereótipos? Todas as mulheres aparecem na forma de mulheres, mas aparecem na forma de mulheres sem serem mulheres. Vimalakirti Nirdesha, Sutra 7. Esta é outra versão de, entre aspas, não se pode julgar o livro por sua capa. O Sutra explica que as formas são construções artificiais, ilusões baseadas em nossa tendência a categorizar as pessoas e a perder de vista sua mais profunda natureza, a do Buda. Como humanos, rotulamos as outras pessoas rapidamente, dois pontos: mulher, homem, branco, negro, asiático, hispânico, velho, jovem, hétero, gay, funcionário de escritório, trabalhador de chão de fábrica, prestadores de serviços, gerentes, peões e por aí vai. Ao rotularmos as pessoas, achamos que elas estão separadas de nós, que são, entre aspas, outros, e não nós. Com os antolhos de nossos estereótipos, deixamos de perceber que somos todos, entre aspas, não dois. Estamos interligados e interrelacionados, como os dedos de cada mão. Se temos alguma essência, é a natureza do Buda. O caminho da iluminação nos mostra, simplesmente, como podemos acordar para esse fato. Até despertarmos, rotulamos os outros como inferiores, porque ainda não estamos conscientes de nossa própria natureza de Buda e, por extensão, da natureza do Buda nos demais. Em síntese, dois pontos. Aqueles que precisam estereotipar os outros são os que menos merecem compaixão, mas os que mais precisam dela. São pessoas adormecidas, presas aos desejos e apegos, movidas pelo medo e pela raiva, carentes de iluminação, como todos nós, mas bem mais. Com efeito, sexistas e racistas aparecem em suas formas, sem serem estas formas. Liberte-se, libertando-os deles mesmos. Como os Budas combatem o sexismo no local de trabalho? Você pode querer alguma coisa ou pode estar triste, mas se não permitir que isso leve a pensar que, entre aspas, é assim porque sou apenas uma mulher, três pontos, entre parênteses, então você é mesmo o Buda. Professor Zen Bankei Roshinji Dharma Talks. Bankei não poupa palavras. Ele diz que, se a mulher não acha que seu gênero sexual a limita, ela já é o Buda. Se ela é o Buda, bem, devemos admitir que ela pode ser o que quiser no local de trabalho. Logo, eis a primeira lição sobre sexismo. Dois pontos. O Buda em você não é sexista e nem acata o sexismo ou qualquer outra forma de preconceito. Não se subestime e nem subestime os demais por causa do sexo. Eis outra lição, desta vez uma lição de história. O Buda histórico viveu numa cultura tremendamente sexista há 2.500 anos. Sendo fruto daquela cultura, ele não estava livre de preconceitos. Dois pontos. Acreditava que uma ordem de freiras reduziria a autoridade do budismo. Mesmo assim, admitia que as mulheres podiam se tornar budas e, por isso, aprovou a ordem. Estimamos que, nessas ações, ele estava uns 2.450 anos à frente de sua época. Se isso o deixa 50 anos atrás de nossa época, ainda é um grande recorde. Vamos nos esforçar para sermos pessoas 2.450 anos à frente de nossa época. Você acha que as mulheres serão plenamente reconhecidas como iguais daqui a 2.450 anos? Então, faça aquilo que o Buda faria e comece a agir hoje para mudar isso. Eis a lição número 3. Bankei avançou a partir da posição do Buda histórico. As melhores formas da tradição budista estão evoluindo, crescendo e se aperfeiçoando constantemente. Assim como a mulher no sermão de Bankei, elas não se deixam enredar por seus problemas, porque não estão enredadas por suas autodefinições. Este é o modelo para todos nós, independentemente de nosso gênero sexual. Não se deixe prender por crenças autolimitadoras. Mesmo que você seja um mero homem, ainda assim é um Buda. Os ensinamentos do Buda podem ajudar a prevenir casos de assédio sexual? As pessoas que não conseguem se saciar de fama, dinheiro e sexo são como uma criança lambendo mel na lâmina de uma faca. Sutra 2.42, capítulos 22. O Buda foi claro quanto ao problema que assumimos quando nos entregamos excessivamente a nossos apetites e desejos. Sim, necessitar de reconhecimento dos pares, de dinheiro e de sexo é normal, mas são necessidades insaciáveis. Se as buscarmos com muita avidez, estaremos encrencados. Não faz diferença se você procura fama, riqueza ou sexo. São desejos e cortam como uma faca. Especialistas em assédio sexual concordam que a causa do assédio quase nunca é o sexo, mas poder e dominação. O agressor sexual no local de trabalho está tentando demonstrar que ele, entre parênteses, 94% dos casos de assédio sexual são iniciados por homens. É o macho alfa, que pode se servir das mulheres que escolher. Esse é um comportamento animal básico. Talvez o sexo seja bom, mas o comportamento trata mesmo é de definir quem manda. E o que o budismo ensina sobre a avidez pelo poder e pelo controle? Tal como em todas as recompensas externas, primeiro você precisa ganhá-las, mas é apenas uma questão de tempo até alguém maior e mais forte do que você assumir e se tornar o novo rei da matilha. Seu desejo vai se manter, mas sua satisfação não. Bem, e o que devemos fazer com relação ao assédio sexual? Primeiro, nós nos analisamos e nos certificamos de que nosso próprio comportamento está acima de qualquer crítica. A fala correta e a ação correta sempre começam conosco. Além disso, esforçamo-nos para fazer com que todos os membros de nossa organização conheçam as leis sobre assédio sexual, tanto o espírito da lei quanto a letra da lei. Essas leis baseiam-se no respeito por todos os indivíduos e no direito das pessoas à segurança no local de trabalho. Entre parênteses, o Buda poderia se referir a isso como o bem-estar de todos os seres. Mais importante do que conhecer a lei é conhecer a moralidade dos relacionamentos humanos em que a lei se baseou. Além disso, precisamos ser ousados a ponto de impedir qualquer tipo de assédio quando ouvirmos. O bem-estar dos indivíduos depende do bem-estar do grupo todo. Todos têm interesse em manter o ambiente de trabalho livre do assédio, pois qualquer forma de assédio afeta a todos os trabalhadores. Como o Buda intermediaria discussões entre colegas? Não me deixarei levar pelas brigas de gente infantil em suas pequenas querelas. Suas palavras surgem do conflito e da emoção. Em vez disso, vou compreendê-las e dar-lhes amor. Bodhisattva Avatara 5.56. O Buda é, acima de tudo, compassivo. Ele não considera más pessoas aquelas que discutem. Simplesmente as identifica como pessoas que discutem. Seguem seus próprios caminhos e estão onde estão. Não podemos nos desestimular, deprimir ou irritar quando nossos colegas discutem, assim como não podemos fazê-lo ao vermos crianças discutindo no parquinho. Como é da nossa natureza brigar, muitos brigam. Precisamos nos esforçar para perceber que essas brigas são tão efêmeras quanto querelas no parquinho. O Buda diz que devemos compreender esse fato e agir com amabilidade. Devemos ouvir os dois lados, aplacar as mágoas com palavras pacientes, ajudando os colegas a encontrar um território comum e buscar um meio-termo, no qual todos possam conviver. O Buda nos diz para sermos pacificadores, trabalhando com compaixão e compreensão, a fim de ajudar os demais a amadurecer. Perceba que isso não significa necessariamente deixá-los contentes. Significa torná-los conscientes dos conflitos alheios e dos próprios conflitos. Faz sentido mandar alguém embora compassivamente porque teve baixo rendimento? O Buda realiza ações que disciplinam, pois ele deseja mostrar que as ações negativas têm consequências. 3 pontos. O monge que apoia o ensinamento faz o mesmo. Vendo alguém ofendendo ou prejudicando o ensinamento, ele afasta a pessoa com censura. Mahaparinirvana Sutra 4. Naturalmente, o Buda nos ensina que não devemos prejudicar os outros, mesmo os animais ou os insetos, sempre que for possível evitar. Mas isso não significa que devamos deixar os cupins comerem a casa toda. Alguns empregados são como cupins, enfraquecem a empresa toda, magoam outros empregados e, às vezes, até os clientes. O Buda diria que eles precisam ir embora. Felizmente, não precisamos matá-los como cupins, mas, às vezes, temos de despedi-los. Quando alguém precisa de disciplina, devemos oferecer disciplina, e isso, ocasionalmente, implica em expulsão. Pode ser algo difícil para nós, porque podemos relutar em magoar a pessoa, ou porque talvez estejamos irritados com ela e queiramos magoá-la. É então que precisamos voltar aos fundamentos. 2 pontos. Compaixão e sabedoria. O Buda diz que só devemos despedir as pessoas quando suas ações negativas tiverem demonstrado um impacto indesejável, mostrando que precisamos afastar delas nossos ensinamentos, nossa empresa e nossos benefícios. Quando despedimos alguém, devemos nos lembrar da razão pela qual o fazemos. Despedimos alguém porque nos importamos com todas as pessoas do local de trabalho e com todas as pessoas que servimos. Ferimos cada uma delas se permitimos que uma pessoa prejudique o trabalho que estamos fazendo, pois uma organização é tão forte quanto seu empregado mais fraco. Isso é sabedoria. Na verdade, ferimos pessoas problemáticas quando não tratamos de seu baixo desempenho ou de sua conduta errônea, pois elas nunca aprenderão a fazer melhor se não sofrerem as consequências de seu próprio comportamento. Não podemos ser passivos aqui, embora devamos agir com toda a gentileza possível. Isso é compaixão. Portanto, o Buda despediria um empregado com relutância, mas com confiança, pois ele o faria pelo bem maior da organização e da pessoa despedida. A situação do Buda, obviamente, era diferente da nossa atual. Ele tinha seguidores que se uniam a ele para aprender. Eles não se reuniam para criar um produto ou oferecer um serviço. Mesmo assim, ainda podemos assimilar as lições do Buda sobre justiça, compaixão e comunidade, deduzindo por conta própria como ele daria conta da difícil tarefa de despedir alguém. Tendo em vista o que sabemos acerca do Buda, ele poderia fazer algo do seguinte teor. Dois pontos. Primeiro, ele se certificaria de que a pessoa teve todas as oportunidades para se sair bem em seu trabalho, que recebeu treinamento, acompanhamento e apoio o tempo todo, e que simplesmente não foi lançado num cargo para afundar ou nadar sozinho. Segundo, o Buda se asseguraria de que a pessoa recebeu oportunidades para melhorar seu desempenho, depois de ter ficado claro que não estava correspondendo às expectativas. Se a pessoa ainda não apresentasse um desempenho à altura dos padrões e tivesse sido tratada com justiça e paciência, o Buda lhe diria, clara e compassivamente, que estava sendo demitida, proporcionando-lhe uma saída rápida e limpa. O Buda não mentiria para a pessoa demitida e nem para os outros sobre a natureza da demissão, pois esta pessoa não só poderia aprender muito sobre tais consequências, como os demais também, ao verem que um desempenho fraco tem consequências. Acima de tudo, o Buda se certificaria de que, em cada etapa desse processo, seu coração estava livre de malícia ou de vingança. Em vez disso, seu coração estaria repleto de bondade amorosa, entre parênteses, quase amor, pela pessoa que estava sendo demitida, pelos outros empregados e por todos que tivessem algum interesse em sua organização. O que você pode fazer quando a desconfiança envenena o local de trabalho? Deuses humanos, semideuses, espíritos, anjos e todos os outros tipos de seres estão envolvidos pela inveja e pelo egoísmo. É por isso, três pontos, que vivem em hostilidade, violência, rivalidade e malevolência. Diga Nikaya 21. A desconfiança nasce do medo, como resultado da percepção da separação dos outros. Se vejo você como, entre aspas, outro, provavelmente vou desconfiar de você, percebendo um mundo de escassez, receio que não haja o suficiente para cada um e fico preocupado em obter minha cota, três pontos, de atenção, de reconhecimento, de recompensas, entre parênteses, bônus e aumentos de salário, status, poder e assim por diante. Apego-me firmemente a meus tesouros e invejo os dos outros. Se eles fizerem o mesmo, toda a organização se tornará hostil, até violenta. Se você trabalha numa organização tão tóxica, não há muito que possa fazer para mudar a cultura corporativa. Mas há algo, dois pontos. Você pode decidir que não vai adicionar outras toxinas a ela. Pode decidir que vai assumir discretamente uma postura pela integridade através da visão correta, da intenção correta, da fala correta e da ação correta. Faça o primeiro de forma limitada, progredindo cautelosamente, como se estivesse caminhando numa trilha dentro de um pântano, pois é isso que estará fazendo. Comece por você mesmo, independentemente do que os outros estiverem fazendo. Esse é um exemplo perfeito de ser a mudança que você deseja ver no seu local de trabalho. Se isso se tornar insustentável, faça o melhor que puder para cuidar de si mesmo e comece discretamente a procurar outro lugar para trabalhar. Alguns locais de trabalho acham-se tão envenenados que não é possível curá-los. Os relacionamentos mantidos nesses ambientes vão destruir lentamente o caráter de qualquer trabalhador, exceto daqueles mais próximos de ser bodhisattvas. É bom não deixar que isso aconteça com você. Pasta 15. Mudanças na organização. Tudo muda, nada permanece estático. Como é possível lidar conscienciosamente com reorganizações, fusões e aquisições? Não persiga o passado, não sinta saudades do futuro. O que passou, se foi. O que é futuro ainda não existe. O que está aqui, o que está lá. Olhando, você vê claramente, sem se iludir, sem se abalar. Você expande seu coração. Faça seu Dharma de hoje com urgência, pois amanhã pode ser tarde demais. Não há como negociar com a morte. Se você vive assim, conscienciosamente, através da luz e através das trevas, o sábio vai dizer, dois pontos, seu dia foi bom. Majjhima Nikaya, 131. Se você leu as duas partes iniciais deste livro antes de chegar à terceira, cremos que já deve saber o que o Buda diria sobre reorganizações, fusões e aquisições. Dois pontos. São a perfeita representação da mudança. São a Nika, a impermanência em ação. Nada é sólido, mesmo que pareça sê-lo, mesmo que queiramos que seja. Coisas novas passam a existir, coisas velhas deixam de existir, coisas desmoronam e adquirem novas configurações. Isso se aplica tanto a empregos e organizações, quanto a árvores, peixes, nuvens, partículas atômicas, ilhas e seres humanos. Pima Chodron tem uma bela versão da clássica parábola budista da existência. Vamos parafrasear o que ela diz. Imagine que você está caminhando num terreno sólido e chega a um rio. Na outra margem do rio, há uma terra diferente que você imagina que esteja despertando. Você descobre uma jangada do seu lado do rio, uma jangada chamada budismo. Você entra nela e atravessa o rio, esperando atingir a outra margem. Porém, no meio do rio, seu barco se desfaz e você se vê no meio de correntes ágeis, com a água rolando à sua volta. Seus pés tentam freneticamente encontrar um terreno sólido e seus braços se movem na esperança de agarrar algo que lhe dê alguma segurança. Mas o fato de espernear e de se debater não vai levá-lo à margem, só à corrente sem forma. Quando você faz as pazes com essa realidade e relaxa nela, vai despertar para a única paz, a única meta que existe. Isso é aprender a ser consciencioso. Esse é um bom dia. Do mesmo modo, as águas estão sempre se movendo no turbulento mar das organizações. As correntes sobem por um lado, a maré puxa por outro. Os ventos da mudança sopram com força e as ondas se desenrolam e estouram, às vezes em cima de você. Você pode se agarrar aos pedaços do passado e desejar a volta dos bons e velhos dias, mas nada resta exceto destroços e carga arruinada. O Buda compreenderia sua preocupação e teria empatia por seu anseio por terra firme. No entanto, ele lhe ensinaria suave, mas firmemente, a nadar, surfar, remar ou simplesmente boiar por algum tempo. Talvez, quando você for um Bodhisattva completo, possa caminhar sobre as águas. Por enquanto, o Buda diria apenas, dois pontos, entre aspas, ame isso. O que podemos fazer com relação à terceirização? Sempre que o budismo fincou raízes numa terra nova, houve certa variação no estilo com que é seguido. O próprio Buda ensinava de maneira diferente, conforme o lugar, a ocasião e a situação daqueles que o estivessem ouvindo. O 14º Dalai Lama, carta para a 4ª Conferência Internacional de Mulheres Budistas. Os ensinamentos do Buda nos mostram repetidas vezes que somos todos interconectados e interdependentes. A separação é uma ilusão. Lembre-se da metáfora sobre a mão na resposta sobre a garantia de emprego. Você pode achar que tem 4 dedos separados e 1 polegar. Mas se olhar um pouco mais de perto e pensar um pouco mais, perceberá que seus dedos e seu polegar estão conectados pela palma de sua mão. E não estão apenas conectados fisicamente por meio de carne, sangue, ossos e nervos. Trabalham juntos de forma coordenada para realizar coisas. Sua mão é um maravilhoso modelo de interconexão, interdependência e coordenação cooperativa, como diria Thich Nhat Hanh. Ela, entre aspas, interexiste. Do mesmo modo, entre aspas, interexistem os mundos dos negócios, do comércio, do governo, da filantropia, medicina, agricultura, bancos e educação superior. Nosso mundo e todos os países que há nele estão interconectados de maneiras que a maioria de nós não consegue enxergar ou imaginar. As flutuações do câmbio na Europa afetam o preço dos bens vendidos nos Estados Unidos. Mudanças na educação e no nível de habilidade dos trabalhadores, numa parte do mundo, afetam os lugares onde as empresas multinacionais se instalam. O dinheiro tem marés e refluxos. Pessoas e empregos se movimentam. Poder e influência se deslocam. Tudo é impermanente. Na medida em que pudermos nos adaptar a mercados onde empregos mudam e literalmente acompanham o fluxo, conheceremos a paz. Se nos dispusermos contra as mudanças, lamentando a injustiça dos empregos que se movem para lá e para cá no planeta, vamos sofrer. Não há outras opções e a escolha é nossa. Podemos ser o polegar que reclama que nosso trabalho foi terceirizado pelos dedos, ou podemos ser flexíveis e desenvolver novos talentos para nos ajustarmos aos novos trabalhos. O Buda sugeriria que uníssemos os dedos em colaboração, digitando num teclado, carregando caixas, usando ferramentas ou juntando as mãos em prece e gratidão. Como os princípios budistas nos ajudam a lidar com uma crise ou um escândalo na empresa? Através da atenção, do esforço e da contenção, o sábio faz ilhas que as enchentes não conseguem corroer. Dhammapada 25. A história recente dos negócios e as manchetes de hoje confirmam a sabedoria das palavras do Buda. Lembra-se como a Johnson & Johnson se saiu bem da crise das adulterações do Tylenol em 1982? O CEO agiu na mesma hora, tirando os produtos com Tylenol das prateleiras, a um custo enorme para a empresa. A velocidade e a sabedoria de sua resposta diante de uma crise mortal assegurou a retomada do crescimento da empresa, o que ela fez com a renovação da confiança do público e, consequentemente, vendas fortes. É assim que se lida com uma crise de forma eficaz, mas esse exemplo já tem mais de 30 anos. Infelizmente, vemos exemplos em demasia de como não se deve lidar com uma crise. Um controle meticuloso dos danos e a manipulação do público não são boas práticas. Pense nestas crises. Dois pontos. As escutas telefônicas feitas por empregados da News Corporation, o acidente nuclear de Chernobyl, o furacão Katrina, o escândalo sexual no mais importante escritório dos Estados Unidos, o abuso endêmico de crianças na Igreja Católica. Quando essas crises afloraram, não adiantaram os esforços de relações públicas. Era preciso sabedoria, mas ela não apareceu. Os danos foram permanentes. As crises acontecem em todo tipo de organização. Dois pontos. Militar, governos, cuidados com a saúde, igrejas, filantropia, profissionais e assim por diante. Não dá para proteger sua organização de todas as crises, mas você pode ajudar a garantir que você e sua organização não serão destruídos por elas. Pense no Buda como o primeiro consultor em gestão de crises e siga seu conselho. Dois pontos. Com atenção, esforço e contenção, você se mantém firme enquanto a crise estoura. Você estará pronto para trabalhar novamente quando a enchente baixar. Como o Buda vira o jogo numa empresa com problemas? Meu poder sobrenatural e minha maravilhosa atividade. Dois pontos. Tirar água e cortar lenha. Os registros de Laiman Pang. Na Índia, espera-se que as pessoas santas realizem milagres, inclusive os Budas. Mas o Buda ensinou seus seguidores a não revelar nenhum poder milagroso em público. Por quê? Porque tais poderes distraem as pessoas daquilo que realmente importa. As pessoas ficam absortas pelo sobrenatural e se esquecem de cuidar do natural, as coisas que formam a espinha dorsal da vida e do trabalho. Laiman Pang nos mostra que o budismo e o trabalho dizem respeito a estar presente e a fazer o que é preciso sem complicações e sem exibicionismo. Por que as organizações fracassam? As razões variam, é claro, mas geralmente é porque perdem de vista o que é fundamental. Não fazem aquilo que precisam fazer. Se você fabrica produtos, precisa fazê-los bem e a um preço correto. Isso não é tão complicado. Diz respeito a focalizar a atenção sobre o que é básico, assim como Laiman Pang, vivendo em sua cabana na floresta, pegando água e cortando lenha. Dois pontos. Simples e essencial. As atividades centrais de uma organização mantêm tudo funcionando e tornam a empresa bem-sucedida. Na linguagem atual, diríamos para prestar atenção ao lugar, entre aspas, onde a porca torce o rabo. É o equivalente moderno de, entre aspas, tirar água e cortar lenha. O Buda recuperaria uma empresa decadente voltando ao que é básico, certificando-se de que haverá água e lenha sempre que for preciso. Mesmo no alto de uma imensa corporação, o chefe precisa se lembrar disso. Pense, por exemplo, na Apple. Ela estava afundando no final da década de 1990 e chegou a ser dada como morta por muitos analistas de negócios. A empresa trouxe de volta seu visionário fundador, Steve Jobs, para reverter a situação. Qual foi a primeira coisa maravilhosa que ele fez? Cortou a linha de produtos e o orçamento para se concentrar em designs de sucesso. Voltou ao ponto forte da Apple. Isso revela poderes milagrosos? Não, mas certamente foi um milagre para o valor de suas ações. É o básico, sempre o básico, que faz as coisas funcionarem. Não necessariamente produtos nucleares, mas processos nucleares. Claro, deve haver uma visão, mas a visão não cria nada sem o bom, simples e velho trabalho. Tirar água, cortar lenha. Como o Buda funda um novo negócio? Agora as montanhas são a mente, os rios são a mente, terra, sol, lua e estrelas são a mente. Neste momento, o que surge diante de você? Dogen Zenji Shinjin Gakudo. Se você olhar à sua volta, não importa onde esteja, tudo aquilo que vê, exceto objetos naturais, entre parênteses. E, se você for Dogen, até objetos naturais. Começou como uma ideia na mente de alguém. Arranha-céus, postes telefônicos, estradas, tapetes, smartphones, TVs, penicos, pulôveres, micro-ondas e mini-coopers. Cada uma das coisas materiais no mundo humano começou numa mente humana. Logo, é lá que o Buda procuraria inspiração. Dois pontos. A mente é a fonte. Veja as primeiras palavras do Dhammapada. Dois pontos. Abre aspas. Todas as coisas surgem primeiro na mente. A mente as cria. A mente as preenche. Fecha aspas. O Buda confiaria em sua imaginação e intuição, preferindo-as a tendências ou a tweets. Seguiria sua musa. Depois, falaria às pessoas sobre seus estilos de vida, seus interesses, suas necessidades. O Buda sabia que a felicidade e o sucesso estão no serviço ao próximo e, por isso, buscaria formas de usar seus talentos e habilidades singulares nesse serviço. Analisaria mudanças demográficas e tendências nos estilos de vida das pessoas, aqui e no exterior. Entre parênteses, lembre-se, nós, entre aspas, interexistimos. Novas necessidades surgem dessas mudanças, e novas necessidades significam novas aberturas para os negócios. As perguntas que o orientariam seriam, dois pontos, entre aspas, do que as pessoas precisam e o que querem agora, e, entre aspas, como posso atender a essas necessidades? O Buda pensaria no dinheiro, claro, mas esse não seria seu principal incentivo ou preocupação. O Buda sabia que o sucesso financeiro é um feliz subproduto da oferta de produtos e serviços necessários. O dinheiro é apenas uma maneira de acompanhar o ritmo, dizendo-lhe se seus bens e serviços estão, entre parênteses, ou não, atendendo às necessidades e desejos das pessoas. Atenda às necessidades e você nunca mais precisará pensar em ganhar dinheiro. O Buda se cercaria de pessoas que compartilhassem seus valores. Contrataria pessoas boas que soubessem trabalhar em equipe. O Buda sabia que podemos ensinar novas habilidades aos trabalhadores, mas não podemos lhes dar um novo caráter. Ele modelaria a interexistência, mostraria a seus empregados como poderiam ter mais sucesso colaborando e não competindo uns com os outros. Compreenderia suas necessidades e ficaria contente se eles se comunicassem via internet, aproveitassem os horários flexíveis e assim por diante. A nova empresa do Buda seria verde. Ele compreendeu a sustentabilidade, o fato de os humanos serem interdependentes, não apenas dos outros humanos, como também de todos os seres vivos, e, na verdade, de todas as coisas inanimadas também. A empresa do Buda seria uma boa intendente de recursos ambientais, ciente de que a intendência é a mais elevada forma de liderança. E, finalmente, o Buda seria humilde. Não precisaria gravar seu nome em grandes edifícios. Como usaria roupas modestas e viveria numa casa modesta, não iria precisar de um salário de 7 dígitos. Usaria o mesmo banheiro que os empregados e comeria com eles no refeitório. Praticaria a carona solidária. O Buda reinvestiria seus lucros em inovação, sempre assumindo riscos. Quando seu negócio estivesse funcionando a todo vapor, ele doaria muito dinheiro para reduzir dukkha na fonte. E iria se lembrar de que, algum dia, sua empresa pereceria, como tudo ou mais. Tudo é impermanente, até a empresa de um Buda.